York, Friedrich Händel. Efeitos poderosos alcançados com meios simples. Um programa de Maria Moura. Händel nasceu no mesmo ano de Johann Sebastian Bach e de Domenico Scarlatti, A única fonte bibliográfica sobre a sua juventude é a biografia Memórias da Vida do Falecido Georg Friedrich Händel, publicada em Londres em 1760 pelo teólogo John Mainwaring. Este parece ter obtido informações sobre os primeiros anos do compositor em conversas tidas com ele ou de informações obtidas de Johann Christoph Schmidt, confidente e copista de Handel. No entanto, biógrafos mais recentes conseguiram provar que a cronologia dos eventos que ele descreve não pode estar correta. Como Handel falou apenas parcialmente sobre a sua juventude, o conhecimento desse período da sua vida permanece fragmentário. clássico de origem alemã, Georg Friedrich Händel, nasceu em Halle a 23 de fevereiro de 1685 e tornou-se cidadão inglês por volta de 1726. De acordo com o biógrafo Mayne Waring, o pai de Händel, Georg, um barbeiro cirurgião de profissão, era hostil aos interesses musicais do filho. A mãe, Dorothea Tost, dedicou-se às inúmeras tarefas domésticas da criação e educação dos filhos. Contra a resistência inicial do marido, encorajou particularmente o talento musical do filho, Georg Friedrich. As artes e a música, no entanto, floresceram apenas entre os estratos mais privilegiados da sociedade alemã, aos quais a família de Händel não pertencia. Fez estudos gerais no Gymnasium de Halle e durante esse período aprendeu às escondidas do pai a tocar órgão e cravo. Entre os 7 e os 9 anos, quando acompanhava o pai a Weissenfels, conseguiu tocar no órgão da capela do Palácio da Santíssima Trindade, diante de Johann Adolf I, Duque de Saxe-Weissenfels, e do mestre capela J. Krieger. O Duque, encantado com o talento do jovem, convenceu o pai a deixar o filho estudar música. Este contratou o organista principal da Catedral de Halle, o jovem Friedrich Wilhelm Zachau, para o instruir. Zachau seria o único professor na vida de Händel. Quando Zachau descobriu o talento de Händel, apresentou-lhe uma vasta coleção de música alemã e italiana que possuía. Composições sacras e profanas, vocais e instrumentais de diferentes escolas, estilos diferentes e de todos os mestres. Simultaneamente, o jovem continuou a praticar no cravo, aprendeu violino e órgão, mas, segundo Charles Burney, a sua afeição especial era pelo oboé. Thank you. Handel aplicou-se no estudo da fuga e do cantus firmus. Zacal, reconhecendo os talentos precoces do rapaz, apresentou-lhe a variedade de estilos e obras-primas contidas na sua extensa biblioteca. Exigiu que Handel copiasse as partituras por si selecionadas. Grande parte dessas cópias foi inserida num caderno que manteve ao longo da sua vida. Entre os principais compositores representados nesse manuscrito de exercícios estavam Johann Krieger, Johann Caspar Körle, imitado mais tarde por Handel, Johann Jakob Froberger, também estudado por Buxtehude e Bach, e Georg Muffat, cuja amálgama de estilo francês e italiano, bem como a sua síntese de formas musicais, influenciaram Handel. Thank you. justa y fe del Servati a grandi imprese, a ciò rimanga scusa la macchia vergognosa di questa infedeltà. La macchia vergognosa di questa infedeltà. Servati, a ciò rimanga scusa la macchia vergognosa di questa infedeltà. 1697, o jovem foi nomeado organista assistente da igreja paroquial de Halle e, em 1702, organista titular. Aos 17 anos, já era admirado como organista pelo futuro grande compositor Georg Philipp Telemann, de quem se tornou grande amigo. Depois de terminar os seus estudos gerais, matriculou-se na Universidade de Halle, em Direito, correspondendo à vontade do seu pai. Um ano depois, percebendo que a música era muito mais importante na sua vida, abandonou os estudos e partiu para Hamburgo, que na altura era um dos principais centros europeus de música. Aí, integrou a Orquestra do Teatro de Ópera da cidade como violinista e depois como cravista. Em 1705, dirigiu a estreia da sua primeira ópera, Almira, e, em 1706, aceitou um convite para ir à Itália, onde permaneceu 3 anos. Viajou por Florença, Roma, Nápoles e Veneza para se familiarizar mais com as óperas italianas e contactou com grandes figuras da música, como Arcangelo Corelli, Domenico Scarlatti e Giovanni Pergolesi. Nesse período, compôs cantatas italianas, oratórios e óperas, como Rodrigo, em 1707, levada à cena em Florença. Nesta cidade, foi apresentado a Alessandro e Domenico Scarlatti. Handel partiu então para Roma, onde compôs várias cantatas, entre elas Il Trionfo del Tempo e del Disengano, em 1708, música sacra em latim, e o oratório La Resurrezione. Nesse mesmo ano, partiu para Nápoles, onde compôs a cantata dramática Azzi, Galatea e Polifemo, e a ópera Agrippina, em 1709, a pedido do cardeal Vincenzo Grimani, também o libertista da mesma, e cuja estreia foi no Teatro San Giovanni Grisostomo, em Veneza. Handel recuperou para esta ópera material dos seus oratórios e cantatas anteriores, bem como de outros compositores, como Reinhard Kaiser, Arcangelo Corelli e Jean-Baptiste Lully. Esta prática de adaptação e empréstimo musical era comum na época, mas verifica-se em maior extensão nesta obra do que em quase todas as outras grandes obras dramáticas de Handel. Still in the same return to move. nicht weiter uns lang. So scheint's am Change und Change bei Heroes Love. Nur absence kann his faith impair, nur absence kann his faith impair. As does it rise and disappear, as does it rise and disappear, still in the same bright circle move. Still in the same great circle move, so shines and changed thy hero's love. Unchanged, unchanged, nor absence can his faith impair, nor absence can his faith impair, so shines unchanged thy hero's love, nor absence can. His faith in prayer, his faith in prayer, nor absence can his faith in prayer. No less excels, the breast where generous valor dwells, in constancy no less excels. Pietà de apprendi che l'alma tua non ha, crudel da lei, crudel da lei, che ingiustamente offendi, e la pietà ne apprendi, che il Barbaro scortese, non lamentar l'offese, e pregio chi innamora più che la tua verità, e pregio chi innamora più che la tua beltà. Barbaro scortese, non lamentar l'offese, non rammentar l'offese, non rammentar, no, no, non rammentar. L'offese e pregio chi innamora più che la tua beltà, più che la tua beltà, più che la tua beltà, e pregio chi innamora. Thank you. Os anos de Handel na Itália influenciaram muito o desenvolvimento do seu estilo musical. A sua fama espalhou-se por todo o país e o seu domínio do estilo da ópera italiana tornava-o agora uma figura internacional. Em 1710, deslocou-se para Hanover, onde foi designado mestre da capela da corte e, um ano depois, recebendo um convite para escrever uma ópera em Inglaterra, pediu dispensa a George I, eleitor de Hanover, futuro rei da Grã-Bretanha, para seguir viagem para este país. Estabeleceu-se definitivamente na Inglaterra em 1712. Encontrou uma vida musical em declínio, não havendo nenhum compositor de grande estatura. A única música de qualidade ouvida era em pequenos saraus domésticos, em alguns concertos públicos e um pouco de música sacra no culto religioso. Esta situação começou timidamente a mudar pouco depois da sua chegada, tendo ele tido um papel central nesse processo. Thank you. rest. Where generous valor dwell, in constancy no less excels, no less excels. The breast where generous valor dwells, in constancy no less excels. Thank you. então de 1713, morou na propriedade de Matthew Andrews, em Barn Elms, Surrey. Recebeu uma renda anual de 200 libras da rainha Anne, depois de compor para ela o Utrecht Te Deum e Jubilate, apresentado pela primeira vez em 1713. Um dos seus patronos mais importantes foi Richard Boyle, o terceiro conde de Burlington, e o quarto conde de Cork, um jovem e muito abastado membro de uma família aristocrática anglo-irlandesa. Enquanto vivia na mansão de Lord Burlington, escreveu Amadigi de Gaula. Em julho de 1717, a Water Music foi apresentada em três suítes no rio Tamisa para o rei George I e os seus convidados. Thank you. 1719, o Duque de Chandos tornou-se um dos patronos importantes do compositor e um dos principais assinantes da sua nova companhia de ópera, a Royal Academy of Music. O seu patrocínio diminuiu depois de Chandos perder grandes somas de dinheiro na South Sea Company, uma bolha que rebentou em 1720 e foi um dos maiores cataclismos financeiros da história britânica. Entre 1724 e 1725, Handel escreveu três obras de sucesso, Giulio Cesare, Tamerlano e Rodelinda. O Queen's Theatre no Haymarket, agora Her Majesty's Theatre, fundado em 1705 pelo arquiteto e dramaturgo John Weinberg, rapidamente se tornou um palco de ópera. Entre 1711 e 1739, mais de 25 óperas de Handel estrearam nesta sala de espetáculos. Em 1729, Handel tornou-se, em parceria com John James Heidegger, gerente deste teatro. Handel viajou para a Itália para contratar novos cantores e compôs mais 7 óperas, entre elas Partenope e Orlando. Depois de 2 oratórios ingleses, comercialmente bem-sucedidos, Esther e Deborah, Handel reformulou a sua ópera pastoral, ou Masque, Assis and Galatea, composta em canons para James Bridges, o primeiro duque de Chandos, tornando-se o seu trabalho de maior êxito. Handel não conseguiu competir com a Companhia de Ópera da Nobreza, criada e financiada em 1733 por um grupo de nobres liderados por Frederick, príncipe de Gales, opondo-se à Royal Academy of Music, de Handel, apoiada por George II, da Grã-Bretanha, e a sua rainha. Esta companhia rival contratou compositores como Johann Adolf Asse, Niccolò Porpora e o famoso castrato Farinelli. O forte apoio de Frederick causou conflitos na família real. Em março de 1734, Handel compôs um hino de casamento, This is the day which the Lord hath made, e a serenata Parnasso in festa para a princesa Anne. Thank you. Thank you. Thank you. em cooperação com John Rich, começou a sua terceira companhia no Covent Garden Theatre. Rich era conhecido pelas suas produções espetaculares. Sugeriu que Handel usasse o seu pequeno coro e apresentasse a bailarina francesa Marie Salé, para quem compôs Terpsichore, em 1735. Financeiramente, Ariodante, uma ópera estreada nesse mesmo ano, foi um fracasso, embora tenha introduzido suítes de ballet no final de cada ato. Alcina foi a sua última ópera, também estreada em 1735. A ode Alexander's Feast, or The Power of Music, foi apresentada em 1736. Em 1737, Handel sofreu um leve derrame ou paralisia reumática, resultando em imobilidade temporária na mão e no braço direito. Após breves sinais de recuperação, teve uma recaída, com uma deterioração concomitante das suas capacidades mentais. Durante o verão de 1741, o terceiro duque de Devonshire convidou Handel para ir a Dublin dar concertos em benefício dos hospitais locais. O Messias foi pela primeira vez ouvido no New Music Hall, em Fishamble Street, a 13 de abril de 1742, com a participação de 26 meninos e 5 homens dos coros das catedrais de St. Patrick e Christ Church. Handel compôs a Music for the Royal Fireworks para os fogos de artifício no Green Park de Londres, a 27 de abril de 1749. A música celebra o fim da Guerra da Sucessão Austríaca e a assinatura do Tratado de Aix-la-Chapelle, Aachen, em 1748. 12 mil pessoas assistiram à primeira apresentação. We have time. Thank you. Em agosto de 1750, numa viagem de regresso da Alemanha para Londres, ficou gravemente ferido num acidente de carruagem entre Haia e Haarlem, na Holanda. No ano seguinte, devido a uma operação a uma catarata feita pelo charlatão Chevalier Taylor, começou a ter dificuldade em ver de um olho. Ficou completamente cego em 1752. Faleceu em 1759 em casa, na Brook Street, com a idade de 74 anos. Foi sepultado na Abadia de Westminster e mais de 3 mil pessoas compareceram ao seu funeral, o qual recebeu todas as honras de Estado.

Thank you. Sem a genialidade do compatriota e contemporâneo Bach, Handel foi um dos compositores mais respeitados do seu tempo e uma das grandes referências para as gerações seguintes. Este programa teve locução de Maria Moura e João Soares Santos. Realização de Maria Moura.